temos palavras pra descrever este lugar. Do que nos disseram, nem metade é. A glória do homem de Nazaré. Desce o véu agora sobre o altar. Mesmo tecido do templo, e não está rasgado, ele inteiro está. Representa o ministério do Cordeiro. E um clarão que está descendo aqui está tomando todo o trono, sim. Já vejo a orquestra, o coral cercado de glória celestial. Mover muita adoração, gente de todas tribos e línguas, povos e nações. Um som de oceano, barulho de mar. É o povo chegando. Glorioso, verdadeiro, adorado, exaltado, engrandecido. É o último e o primeiro selo da promessa. Seu sussurro é um trovão, cheiro de cordeiro, pele de leão. Abre, fecha, escreve, apaga, abraça todo o céu. É Enoque, chama Elias, se revela Daniel. É o caminho da vitória, alegria do seu pai, esperança. Menino nascido que anda e passeia pelos castiçais e escreve na rocha: derrota jamais. Quem é este que brada e treme? A terra estremece e o inferno geme. Ele é a vitória, a alegria do Pai, esperança da igreja. Surra um trovão.